Control, Control 6119, nesse momento. Cerca 980, bom dia. Bom dia, o Tango Zulu tá livre cruzamento na Lima Torres, solo 129. Salvador Departure, American 980, passing 2500 for 310. America 980, Ida Qatar, Salvador Departure, climbing 310, Puka Departure. Climbing to 310, Puka Departure, America 980. 219. Salvador, bom dia, é Romeu, com informação de Lima. Romeu, Romeu, Romeu, November, acione identificação, chegada Mari, desça até o 050. Mari, desça até o 050. Desvio à esquerda para evitar formações ao longo da rota. Eu desvio, 3 autorizado, Tango Zulu. 3 autorizado, Tango Zulu. Paulo, bom dia, o Papa Papa Calimai, que poderia seguir o Tango Zulu para o Pátio 3? Calibre desvio, sou meu Romeu Novembro. Tem Mike, Pátio 3 autorizado. Ato, seguindo o Juliette Tango Zulu. Salvador, muito bom dia, tá 3191? 3191, bom dia, prossiga. Por gentileza, qual a saída prevista para o Galeão, senhor? Dael. Ok, obrigado, vai reportar mais próximo para a cópia. Ciente, ainda November Alpha, reporte na rotatória. América 980, contact Recife Center, frequency 126, decimal 85. 12685, American 980. Alfa, chama a torre, o número 8612. Papa Romeo, Índia, November Alfa, chama a torre, o número 86. Estamos torre, 1986. Controle, o Romeo, 9-9, eu solicito o voar da presença para o ITAP. Autorizado, voar ITAP, desça para 3.000 pés, desconsidere a restrição ITAP. 1-0-1-5, ajuste ao número 2 na aproximação para pouso na pista 1-0. Número 2, ITAP para 3.000, November. Número Alfa autorizado final no 7, reporte na curta, encurtando na medida possível. Afirmativo, autorizado da presente, direto para a final pista 7, encurtando ao máximo, por gentileza. Direto para 1-7. Alô, Salvador, Gol, 1260. 1260, Recife, tá pronto para cópia? Pronto para cópia, prossigo, 1260. Recife, 390, pelo East 58, pista 1-0, curva à esquerda, na PUC, Aracaju. Controle, 119.85526 para o Gol, 1260. Autorizado 390, Recife, na pelo East 8, decola da 1-0, curva aí, primeira curva à esquerda, pouca Aracaju. Confirme, só confirme a saída e o transponder. Gol, 1260. 19-8 é o controle, 5526 no transponder. Atento 19-8, 5526 é o transponder, 1260. Solo, boa tarde, bom dia, o Papa, Papa, Papa, Charlie Mike está no pátio 3, autorização, Ilhéus, 1-8-0. Papapá, Alfa Charlie Mike, Leos, nível 180, aguarda cópia, ajuste 10, 15. Guardando cópia, Alfa Charlie Mike. Indiana Limeral na segunda milha, na final. Frente, pouso autorizado, pista no 7, 100 graus com 10 nós. Alfa, Indiana Limeral. Autorizado, pouso para o Indiana Limeral, para grato. Estabilizando a localização ILS, chegou no 738. Meu Papatango mantém a escuta. Sinal LS, chama agora a Torre Salvador e é o 8612, quanto 738? 386. Vai atingir 3000, Romeu Novembro. Para 2000 pés agora, está autorizado Sinal LS, reporta o localizador, Romeu Novembro. 2000, reporta Loki, Novembro. Boa tarde, bom dia, gol 738 estabilizado no X-Ray da 16, da 10, confirma. 7 no 738, temos 0150 na curta final da pista 17, já cruzando a cabeceira no momento para o pouso. Tráfego avistado, cheque o trem, o vento é de proa para a pista 10 com 10, 9, pouso autorizado. Livre pouso com certas condições, obrigado, 738. Alfa Vitor Juliette, suba para 1500 pés no corredor Interlagos, reporte rotatório. Corredor forte até 20 milhas, pista no 7 com curva à esquerda, ingressar no corredor forte. 19-8 é o controle e o transponder é o 0140. Azul 4060, aciona identificação, chegada a mar e desça para 2000 pés, o ajuste altímetro. Rono 0 no 5, reporte localizador estabilizado, Azul 4060. 2000 na mar e reportará estabilizado, ajuste no 0 no 5, 4060. Após a decolagem, 2 a bordo, pátio 4, chama a torre 18-6, acionamento táxi decolagem, o meu papatão. Zero meia zero, informa que vai acertar de esquerda, de vez em quando marcar. 7, salve de Zios, azul 4060. Zios, 4060. Opa, Alfa, Charlie Mike, pronto, cópia. Charlie Mike, prossiga. Ilhéu, 180, Golf 677, pista no zero, direita, saída da El, Leda Ilhéus, 198-5506. Entendeu, então 80 para Ilhéus, a da El Leda, o transponder 5506, o controle 198, é o Alfa Charlie Mike. Direita após a decolagem, pátio 3, chama para acionamento, Alfa Charlie Mike. Afirmativo, curva será pela direita, na da El, e o pátio 3 chamarei acionamento. No localizador, Romeu, Romeu Novembro. 18, direita, 1219. 219, obrigado. O Romeu, Romeu Novembro, no localizador. Romeu, Romeo Novembro autorizado, final LS, Torre 118, décimo 62. 18690. Torre de Salvador, Romeo, Romeo Novembro. Bom dia. Tá, triplo Romeo Novembro, gente, o tráfego, checa o trem. Baixou e travou. Pista no zero, pouso autorizado, tráfego avistado, vento é 100 graus com 10 nós. Pista 10 autorizado, pouso. Pá, triplo Romeo Novembro. Autorizado pouso na pista 10, Novembro. 105 do pátio principal. Ativo, Alfa Kilo, pátio 3 para o 05, 9732. Salvador, bom dia, TAM 3895. 3895, prossiga. Ordenar Guarulhos 360. Já tenho 34 aprovado, copia? Copia. 34 Guarulhos para o Whisky 50, pista 10, curva direita da El Leda Bidev. Controle 198, transponder 5537. 340 para São Paulo, nessa noite 50, da El Leda Bidev, 1985537, tá 3895. Correto, chame pronto. Chama lá. Salvador, muito bom dia, Azul 4207. Vai ter essa informação do LED, pronto para a cota. Né? 4207, aguarde a cópia, 1015 no ajuste. Aguarde a cópia, só tem a cera prevista, tá vendo? Israel. Grato. Tango Eco, Serra, Serra, prossiga. Relativo, Papatango, Yankee, Serra, Serra, suba para 500 pés, acione o código 0121, reposte na rotatória. Vitor Juliette está visual com o campo? Azul, sim, senhor. Visual com o campo. Chame a torre, 1-8-6-12, Alfa Vitor Juliette. 1-8-6-12, é grato, bom dia. Bom dia. Ativo, ativo, no solo aos 2, 3, direita 121 nós. Romeu, Romeu Novembro, é o pátio que irá prosseguir? Para o 3. Autorizado. O azul está pronto, copy. Autorizado, final no 7, repórter estabilizado, Alfa Vitor Juliette. Autorizado, final no 7, Júlio. 19-8-5532. Autorizado em treinamento, 360, seja da EL, de 10, de 0, para o direito, de 5, para o firmando direita após 5532, champion. Confirmando, proa, curva à direita, pega na L, de 10, para o 42 da manhã. Fala, tá passando mais grave informe, tá no pátio 3, todo estacionamento. Tá livre, chame táxi. Livre, fecha mais táxi, proa, o mais grave informe. Bravo Delta, prossiga. Pesado Petrolina, uma centena, pista 1-0, curva direita, Momo Alba, apoia direto Petrolina, controle 19-8-5503. Queda. Tá livre, chame para o táxi. É Salvador Ground, Papa, Papa, Charlie Mike, Promo 3, and request restart. Chapoy, por táxi. Ah, acolheu back, por táxi. Fala, Back Bravo de Salvo, estacionado no pátio 3, está com 5 a bordo, com 4 horas de rodovia, alterna Salvador, está pronto para o táxi, Mike Bravo de Salvo. Mike Bravo de Forme, livre táxi. Juliette Alfa, ponto de espera, 18,6, 1015, boa viagem. Livre táxi, Juliette Alfa, ponto de espera, 18,612, a Mike Bravo de Salvo. Alô, azul 4207, para o estacionamento. Autorizado, 4207, chama táxi. Autorizado para o estacionamento, semana para o táxi, azul 4207. Tango Zulu, prossiga. Porto Seguro, uma centena, Golf 677, pista 1-0, curva direita, saída Coral. 19-8-5504. Está livre acionamento, chama para o táxi, Zulu. Covid LED no solo 28, 180, parte 4, autorizado, chama pista livre. Voo no 260. Prossiga no 260. A gentileza, se há a possibilidade de troca do nível 370, do 390 para o 370, tendo em vista aí problemas de performance. Irei coordenar com o Centro Recife agora, o 1260. Muito obrigado, gol no 1260. Mike Bravo Uniforme, pista 1-0, aliás, declarado autorizado, vento 120 com 10. Alô, Botão, Mike Bravo Uniforme. Está em questão da colada Delta, o pelo do Lula. Localizador passando do Duna 4-060. 060, autorizado no final LS, chame agora a Torre em Salvador e 1-1-8-6. 2-6, até daqui a pouco. Ah. O 1-477 desce para 2.000 pés, autorizado final LS, reporte estabilizado. Para 2.000, reportaria estabilizado de LS, X-Ray, pista no 0, gol 1-477. 1-4207 para o táxi, 9-2 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Campinas. E 4207, Juliette Alfa, ponto de espera 18.6, 1015, boa. Juliette Alfa, ponto de espera 118.6, 1015, muito obrigado, bom dia, bom trabalho. 9207. Igualmente. Zero, aciona identificação, chegada a mar e desça até o nível 050. O ajuste no 015. Aqui da uniforme, livre declarado 120,12. Controle o Juliette até a próxima rotatória, visão do campo. Pego azul. Meia com ponte fora, bravo Deus. De imediato, curva esquerda para cruzamento, ponto médio. Autorizado, cruzamento imediato, ponto médio, aguardando transferência, Xingu na decolagem, vai cumprir o perfil da subida sem interferência na sua, no seu cruzamento. Desta visão com a aeronave decolando a 1-0, Romeu Fantango, curvando à esquerda para o cruzamento. 4060, passou externo, baixar travado. Gente, continua a aproximação, aguarde autorização, estou com uma aeronave pequeno forte cruzando a vertical aqui da ponto médio 1028, agora a liberação azul 4060. Bem, Matinho, guarda. Torre, o Juliette está no Zulu, está no posto de da Delta. Gente, mantém o posto de cara da Delta, está no Zulu. Mantendo o Zulu. Torre, a Juliette está na Serra. Tem que ser a Serra final no 7 é forte e na curta final para o Pátio 4 na sequência, Serra. A intenção inicialmente é o Pátio 3, senhor. Se avisou o coronave na 1-0. Gente, o Mike Bravo Uniforme, negócio 3-2, 98, boa viagem. 98, bom dia, Mike Bravo Uniforme. Opa, Patango, pode curvar direita, porra de buraquinho, vou bloquear buraquinho, 098 até a volta. Valeu, Papatango. Gente, próximo buraquinho, bloquearam, 98, voltamos na guarda, tá bom. A volta, azul 4060, povo autorizado, 110,12. Livre o posto, pista 104260. Tem que ser até a vertical de lado de freitas, lado de freitas aguardando direto o Pátio 3, ok? Gente, está a Serra. Bravo Uniforme, sai da Puca. Mike Bravo Uniforme, suba ao nível no 50, mantenha a saída Puca, acione o código 5505 na posição normal. Controle Salvador, Trip 5220. Trip 5220, acione identificação, chegada Amanda, isso até o nível 040. Amanda descendo para 040-5220. Continue taxi, Juliet and Alpha, hold short off on 1-0, contact tower to 118, decimal 6, thank you.